seus milhares de ouvintes e falar um pouco sobre a nossa instituição, sobre Rotary e as suas atuações em diferentes segmentos. Como nós acontece toda sexta-feira, nós trazemos aqui um rotariano ou um convidado especial. Hoje, para nossa alegria, muito para nossa satisfação, nós estamos aqui trazendo o meu querido amigo Cílio Machado, uma figura tradicional no município de São Gonçalo. Ele, já, inclusive, foi pró-reitor da Universidade Federal Fluminense pouco tempo atrás. E ele preside, Serginho, duas instituições importantíssimas, que é o Lar Humaitá e a Casa de Tiago. A Casa de Tiago é uma casa que fica lá em Niterói, e o Lar Humaitá em Marambaia, São Gonçalo, famosa Casa das Meninas. Né? Conheço muito. E ele é o presidente, e ele recebeu da parte, tem recebido há muitos, já há vários anos, um apoio muito grande do Rotary. Nós já, inclusive, alguns anos atrás, nós fizemos a doação de uma Kombi para transporte das meninas. Depois nós tivemos uma série de atuações ajudando a administrar aquela obra, que realmente é uma obra sensacional, muito boa mesmo. Mas de maneira que hoje não é, o Cílio ainda não é um rotariano, mas ele tem se beneficiado do Rotary. De maneira que, mais uma vez, eu, imitando o Serginho, digo aqui para você, Cílio. Cílio, muito bom dia e seja muito bem-vindo. Bom dia, Roberto. Eu queria agradecer a participação no programa, ao Serginho, a você, o convite, e dizer que o Rotary realmente tem, embora não seja ainda rotariano, mas o carinho muito grande pela aproximação, da parceria, pela ajuda que sempre esteve presente. E sempre a gente conta com a ajuda de vocês. Você é gonçalense mesmo, não? Não, eu não sou gonçalense, eu nasci no Maranhão, sou maranhense. Vim com 9 anos de idade. Mas aí estou há tanto tempo em Niterói que eu já sou niteroense, na realidade. Amor em Niterói. São Gonçalo, eu tenho um carinho muito especial, que eu comecei a dar aula praticamente lá. E aí, Colégio São Gonçalo, Colégio Paraíso. E aí, um carinho muito grande para São Gonçalo. Não, é parceiro, é irmão do meu irmão, Elton Barcelo. Elton me levou para São Gonçalo. Elton é uma figura maravilhosa. Companheiro também da UF. Né? Meu querido amigo, meu irmão, gosto muito dele. Deixa eu dar aqui o meu bom dia, a minha querida Celeste, fiz ela acordar de manhã cedo hoje, acordou cedinho hoje, né? Vai pro médico comigo e tal, né? Celeste, vocês conhecem bem Celeste, uma mulher que teve 3 mandatos de vereadora nessa cidade, né? Arquiteta, urbanista, ajudou a construir essa cidade. Toda vez que eu vou a Charitas, vou a São Francisco, ou aquela área de lá que eu passo naquele túnel, eu tenho que lembrar dela, que ela foi a responsável técnica, né? Lá atrás, em 70 alguma coisa ainda, para aquele túnel, ainda na época do Fabrício, e aí, de uma família tradicional dessa cidade, né? Que é a família do Colégio Batista, a família Pastor Samuel, a família, né, Pastor Avelino de Souza, né? Homens que ajudaram a construir muitas igrejas nesse estado do Rio de Janeiro, né? Como eu falo sempre aqui, nomes, que pessoas que ligam para cá com nome, nosso filho que joga futebol, uma vez foi jogar lá no Fluminense, estava lá no muro do Fluminense, né? Aquele nome bonito, Avenida Pastor Avelino de Souza, ela quase chorou, que é o nome do vovô. É uma família de tradição, independentemente de família, de tudo, índole. Já nasceu, vem num berço, né, linkado com o pai maior. E eu tenho um prazer muito grande de ser minha esposa, minha querida amiga, minha parceira, Celeste de Carvalho. Bom dia, Celeste. Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes da Rádio Fluminense. Bom dia a todos vocês que estão nos escutando nesse momento, que possam receber esse abraço carinhoso que a gente deixa para vocês e que seja realmente um dia abençoado por Papai do Céu, porque sem ele não podemos fazer nada. Serginho sempre enaltecendo o nome da gente, da família, mas eu tenho que realmente reconhecer que a gente teve uma família que foi muito abençoada por Deus e uma família integrada ao serviço do Senhor, por isso abençoada, né, Serginho? Porque a via de mão dupla, vai lá e vem cá. Então, a gente se coloca sempre à disposição para que a população possa ter os benefícios de acordo com o que a gente pode auxiliar. Um bom dia carinhoso no coração, um beijo no, na face de cada um de vocês aí do outro lado. É, o que é bom a gente tem que falar, ué. Como é que eu não vou falar? Eu falo aquela igreja batista bonita do Fanini. Fanini não construiu nada, pelo contrário, ajudou a derrubar. Né? Quem construiu aquilo ali, que pouca gente sabe a história de Niterói. Pouca gente sabe, ué. Niterói, Mário Peixoto, ia só até o Liceu. Não existia Roberto Silveira. Quem Marquês construiu, Barana. Quem responsável por tudo isso aqui, foi o pastor Avelino de Souza. Onde a igreja hoje, aquilo ali era uma pedra, de um lado ou outro, que não tinha passagem para cá. Uhum. Há quase 80 anos atrás, politicamente, ele conseguiu quebrar aquilo ali, abrir com as pedras que saíram dali, ele construiu aquele monumento daquela igreja. 3 dias antes da igreja inaugurar, ele morreu. E foi velado no dia da inauguração da igreja. Aí o pai não quis assumir, assumiu o Fanini. Ah, e ficou lá, igreja do Fanini. Não, mas a igreja do pastor Samuel. Aliás, a igreja também do pastor Samuel Filho. Quando você sai, a igreja ali, o Xedop pegar Mauro Peixoto, aquela praça ali, roubaram até a placa agora ali, aquela placa em homenagem ao pastor Avelino. Praça Pastor Avelino de Souza. Né, que foi uma história, tá, para Niterói. Porque a gente sabe disso, conhece a história de Niterói. Né, você passa a conhecer lendo e se inteirando, né, e ouvindo. Eu aprendi ouvindo, eu também não sabia. Então isso é muito importante. Então nós estamos recebendo aqui o Sírio Machado, né, que está fazendo aí essa visita no nosso programa hoje. E eu queria saber aí do meu querido amigo Sírio, qual o seu relacionamento, né, com o Lar Humaitá em São Gonçalo e a Casa Tiago no Ingá. No Ingá, onde foi nascido e criado, hein? Colégio Batista ali na área, ó, tá vendo? Meu querido amigo, que bom tê-lo conosco aqui no nosso programa. O relacionamento é muito estreito. Eu sou o presidente da instituição e já há cerca de 30 anos eu lido com a instituição. É um trabalho que a Casa Tiago desenvolve, é um trabalho religioso, espírita cristã e de orientação espiritual às pessoas que procuram a instituição. Essa instituição ela foi criada em 1940, no Ingá, e a partir daí desenvolveu um trabalho social em São Gonçalo, que foi criado em 1955, que é o Lar de Humaitá. Começou como orfanato, atendendo meninas pobres, carentes. Isso, você conhece o trabalho. Conheço bem. E aí funcionou como abrigo até como orfanato até 2001. E aí veio o ECA, veio o Estatuto da Criança, com uma série de alterações e de proteção à criança e ao adolescente. Aí nós mudamos o roteiro do trabalho, o roteiro social do trabalho, e passamos a implantar uma creche para a comunidade. Não havia nenhuma creche na região e era uma necessidade, e aí voltamos o nosso trabalho desde 2001 até agora com esse foco. E quais as principais atividades desenvolvidas por essas duas entidades nos últimos anos? A Casa de Tiago, como eu falei a você anteriormente, ela tem uma conotação de amparo espiritual, é uma instituição religiosa, funciona já há bastante tempo aqui em Niterói, muito conhecida, e o Lar de Humaitá, ele, pelo contrário, ele passa a ter uma visão social. A instituição, ela tem, na realidade, é um complexo social em São Gonçalo. São três instituições dentro do mesmo terreno. É a creche, Lar de Humaitá, nesse momento, que atende 60 crianças da comunidade. Tem um posto de saúde que foi criado na década de 80. Esse posto atende saúde da família, atende toda a comunidade, tudo gratuito, porque tem um convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo. E esse trabalho, então, atende aproximadamente 1.500 pessoas por mês na região. E além disso, tem uma escola, que é a Escola Leonor Franco Moreira, que atende ensino básico 500 crianças da região. Então, na realidade, tem um posto de saúde, uma escola de ensino básico e uma creche. Tudo dentro do mesmo terreno, da mesma instituição. Uma é mantida pela Casa Tiago, que é a creche, e as outras duas são conveniadas com o Estado e com o município, atendendo sempre a população de modo totalmente gratuito, que esse é o grande objetivo do trabalho. E como conhecer melhor? Como conhecer melhor e ajudar essas duas, né, essas duas entidades? A Casa Tiago, ela tem como finalidade principal a orientação espiritual. Então tem um ponto de como se fosse uma entrada, sempre que as pessoas podem procurar. É segunda-feira, tem uma consulta, e essa segunda-feira pode variar, às vezes é 14 horas, às vezes é 20 horas, e pode a pessoa, para saber o horário mais adequado, ligar. É 2717-0671, que é o telefone da instituição, e o Lar de Maitá é a creche. Na creche, diariamente, o nosso trabalho está ocorrendo em São Gonçalo, e pode também a pessoa visitar. As crianças, normalmente, as visitas são recebidas com as músicas, as crianças cantam, é uma alegria, é um trabalho muito bonito que se desenvolve lá. E o telefone 2623-1535. Então pode fazer o contato telefônico, a gente está de braços abertos, feliz por receber todas as pessoas que estiverem interessadas em conhecer o trabalho. A melhor forma de conhecer é visitando também, a instituição. Também. Né? E como a gente está aqui, a gente fala todas as sextas-feiras em relação ao Rotary, queria saber como o Rotary tem feito, né? E o que o Rotary faz em relação a essas duas entidades para ajudá-las. O Rotary tem sido um companheiro muito intenso nesse trabalho, tem participado muito. Há muitos anos, há mais de 20 anos, nós temos essa relação muito estreita com voluntários, a Melinha, Moacir. Além dos voluntários e de outras personalidades do Rotary, nós temos o nosso amigo Roberto Carlos, a Brigitta e outros que estão sempre nos amparando. Ali, uma das coisas que o Roberto Carlos colocou aqui foi um fato muito importante, que há cerca de 15 anos atrás funcionávamos ainda como um orfanato. E aí então tínhamos muita dificuldade de levar uma criança ao médico, de fazer uma compra no mercado, para a instituição. E aí foi quando nós recebemos o auxílio do Rotary. Roberto Carlos comentou isso aqui, foi de grande valia, na realidade, esse auxílio. Foi uma Kombi zerinha, foi comprada com todo o esforço, com todo o envolvimento dos rotarianos e das pessoas que os rotarianos conheciam e que nos deram realmente um suporte de grande valia. Atualmente, nós estamos desenvolvendo um projeto com o Rotary, que é educação para o trânsito. Tem uma lei federal que obriga que todas as creches, todos os colégios e todas as universidades preparem seus estudantes para o trânsito, a educação. A gente está vivendo, na realidade, a década do trânsito, vai até o ano 2020. E o Brasil definiu algumas leis, mas não foram cumpridas. Então, uma das coisas que a gente está fazendo, a primeira creche que está instituindo isso, com o apoio do Rotary, é um projeto exatamente para educar as crianças desde a creche, para que se tenha uma redução de acidentes de trânsito, para que a criança, quando cresça, ela tenha já uma visão, na realidade, da realidade do que acontece nesse trânsito. Às vezes, a gente diz, mas para que ensinar a criança de creche tão pequenininha, de 2 a 5 anos? Porque se o pai fizer uma bobagem ali ao volante, e ele estiver presente, com certeza ele vai repreender o pai, vai avisar ao pai, e é por aí que a gente começa, é com a educação. É pequenininho tudo, né? Que aprende, né? Começa a aprender. Então, amigo Roberto Carlos, a gente vê aí, né, que quando a gente abre esse espaço aqui para o Rotary, não é à toa que a gente sabe o quanto o Rotary ele faz um trabalho social também. E eu falo sempre aqui com as pessoas que me encontram na rua, que ligam para cá pedindo. Falei, não é assim, o outro não é para dar nada. O outro precisa de ajuda também, que é para ajudar. O outro não é milionário, o outro não é rico. Não. O outro é uma entidade que precisa de amigo ou de amigos para ajudar amigos. É por aí, Roberto? Sem dúvida, Então eu respondi certo, então. Sem dúvida. O Rotary é uma entidade que talvez, não sei porquê, Sérgio, mas ficou uma ideia distorcida na cabeça de muita gente, de que o Rotary é uma instituição para ricos, que o Rotary é uma instituição para pessoas com nível universitário, etc. Não, o Rotary está com as portas abertas para todos aqueles que, possuindo uma profissão digna, tem que ter uma profissão, esteja bem aposentado, mas já ter tido uma profissão útil à sociedade digna, e que venha de forma voluntária juntar-se a nós para ajudar o próximo. Isto usando o quê? Usando o companheirismo, a amizade. Os rotarianos são homens e mulheres que, para início de conversa, são muito amigos entre si. A cidade de Niterói possui 8 clubes. 8 clubes sensacionais, todos eles com uma folha de serviços prestados, mas fundamentalmente, inclusive, você teve a oportunidade de receber aqui já diversos rotarianos, né, ilustres aqui da cidade, da cidade de Niterói, mas que têm tido a oportunidade, de, usando o companheirismo, a amizade que se faz ao entrar numa célula rotária, ao entrar num clube de outra, né, usando isso, nós temos tido então a oportunidade de ajudar, de prestar solidariedade, sem dar de si, sem pensar em si. Ou seja, trabalhar sem estar preocupado com o retorno. O retorno é para nós mesmos. Nós ficamos gratificados de termos a oportunidade de ajudar o próximo. E isto é feito com excepcional companheirismo, amizade. Os nossos 8 clubes são clubes, uns maiores, outros menores, mas todos eles imbuídos desse espírito de ajudar o próximo. E quando nós temos a oportunidade de poder divulgar isto para todos os seus milhares de ouvintes, nós mais uma vez ficamos muito reconhecidos. Porque isto é, como dizia o meu querido saudoso Danilo Siqueira, o Rotary é muito bom para ser só para nós. É só para nós. Nós gostaríamos de que mais pessoas viessem nos conhecer. Nós não estamos cooptando pessoas para entrar em uma instituição. Venha conhecer, venha vivenciar esse espírito de solidariedade que nós temos, a oportunidade de ajudar. E como o Rotary são profissionais, vamos dizer, todos nós, profissionais de certo significado perante a sociedade, nós então temos a chance de fazer, de ajudar, de contar com apoio das autoridades, etc, etc. Olha, o Charizinho, que nós somos 1 milhão 280 mil rotarianos no mundo inteiro. Nós estamos divididos em 534 distritos no mundo inteiro. Né? E aqui na nossa cidade, como eu disse, são 8 os clubes, né? E eu desafiaria, como já fiz uma vez, os seus queridos ouvintes, não pense nem mal nem bem, venha nos conhecer. É um desafio, venha nos conhecer, venha ver como que nós trabalhamos e como que nós temos a oportunidade de exercitar esse companheirismo sensacional, amizade. E quando a gente tem a oportunidade de conhecer uma figura como Cídio Machado, um homem com uma folha de serviços prestados à comunidade de Niterói, em base fundamentalmente de São Gonçalo, que inclusive ocupou cargos importantes na própria, como pró-reitor da Universidade Federal Fluminense, etc, etc. Então isto está sendo feito através do Rotary. Então é uma alegria muito grande, Serginho, e esse reconhecimento, nós temos a sua boa vontade de fazer, como você sempre diz, e eu não me canso de dizer. Isto foi conseguido pelo Barbosa, pelo Dino Barbosa, lá do meu clube, né, e você depois deu a responsabilidade para mim, para que eu coordenasse isso, como rotariano e como ex-governador de Rotary, mas fundamentalmente com esse espírito, né, de vir aqui e reconhecer essa sessão que você faz desse espaço aqui na Rádio Fluminense, para nós divulgarmos a nossa instituição e dizermos: é muito bom ser rotariano, é muito bom pertencer ao Rotary, e desafio, venha nos conhecer, aos seus milhares de ouvintes. Estamos juntos. Grande abraço. Meu e da Brigitta. Meu Cídio também, muito obrigado. Cídio. A nossa amiga Brigitta, muito obrigado também mais uma vez, tá, em revê-la e tê-la conosco aqui no nosso programa. Meu amigo Cídio, um grande abraço para você também, tá, meu irmão? Obrigado. Estamos juntos sempre, hein? Obrigado. Um abraço. Vamos musicalzinho, amigo?